parceira Alessinha Azevedo, tamo junto. Canta, pivetinho. meuscds.com. Alguém me belisca, eu não acredito no que vejo. Minha pivete é trocar, conversando no zap o dia inteiro. A gente brigou, quando ela falou acabou o amor. Mas Deus é meu pai, nesse jogo do amor eu vou vencer. Tchau, adeus, teve sua chance, adeus. Cadê o amor? Como posso entender? Não sei mais o que fazer. Você me iludiu, não era amor. O tempo não vai parar, o mundo já deu volta. Hoje vem atrás de mim, oh, amor. Minha parceira Isabel Oliveira, tamo junto. Oh, amor. meuscds.com. Alguém me belisca, eu não acredito no que vejo. Minha pivete é trocar, conversando no zap o dia inteiro. A gente brigou, quando ela falou acabou o amor. Mas Deus é meu pai, nesse jogo do amor eu vou vencer. Tchau, adeus, teve sua chance, adeus. Cadê o amor? Como posso entender? Não sei mais o que fazer.